está autorizado voar Leda, ok? Ok, autorizar 170 Leda. Positivo. Salvador, muito boa tarde, Azul 4065.0, fiz com o céu. Boa tarde, Azul 4065, mantenha o ponto de espera como número 2. Mantenha o ponto de espera como número 2, Azul 4065. Olha pro AEL, 15 autorizado, vai estar cruzando já 165, então 3805. Aguarde. Dia November Alfa, livre pouso, 1-7, vento 1-1, 0 graus, 1-1, nós. Livre pouso, dia November Alfa. Turn left, heading 355. For sequence, Mike Echo Vitor. Left 355, Mike Echo Vitor. Passando 70 para 060, azul 4032. 4032, desça para 4.000 pés, só traço posição 12 horas, 3 milhas, rumo norte, mantendo 3.000 pés. Ok, 4.012, 4032. Localizador Pantanal 4710. 1807, autorizado táxi via taxiway Alpha e Kilo para o Pad 3. Alpha e Kilo, Pad 3, sempre. Com Pad 2. Confirme. Qual seria a nossa posição de parada? Vai ser no Pad 3 aqui embaixo? Claro, ok. 5, boa viagem. 251, a secundária seria 13325. Positivo, boa viagem. Obrigado, motor, até a próxima. Boa tarde, Pantanal 4710, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Continua, aguarda a pista livre, Pantanal 4710. Índia November Alpha, afirmativo, backtrack, aguardando para ingresso na Oscar e Pátio 4, ok? É. Cliente autorizado backtrack, vai aguardar para ingresso na Oscar o Índia November Alpha. Pantanal 4710, livre pouso no 0, vento no 1-0 graus, 1-3 nós. Livre pouso na 1-0, Pantanal 4710. Oceano é 6142, decolar 1231, controle 1-1935, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Olha pro Mike Alpha India, manter posição. Mike Alpha India, manter posição antes da entrada do Pad 3. 642, contato radar, sopa nível 350, perfil Puka. Perfil Puka, sem restrições, 350, 6142. Alô, boa tarde, papá, papá, Alpha Tango Tango, ciente da papá. Alfa Tango Tango, sem identificação, voe direto o box para a chegada, ajustou o time, então 02, forma ideal de descida. Tango Tango. Ação Quebec, quando possível, 240 ideals. Mike Alfa Índia, deixa a entrada livre do Pátio 3. Mike Alfa Índia, deixando a entrada do Pátio 3 livre. Right, 040. Estão avistando nenhum balizador, alguma coisa. Confirma, é Pad 3 aqui ou a gente vai pro Singer? Gol 1207, o senhor vai para o Pad 3, então mantenha a posição. Gente, mantendo aqui, através do 5. Zuco, a pista vista, Azul 4032. Sete aproximação, chame torre, 186, bom pouso, Azul 4032. 186, obrigado. Nada. Bem, vai passar 0, boa, não, autorizar a linha aérea, manter a pista 0, Azul 4036. O 1649, autorizado táxi, via taxiway índia, no ponto de espera, pistão no 0, semi-torre, 1198.6, altímetro no 012. Tem livre táxi, índia, ponto de espera, 186, com 1649. Segundo. 74032, aguardando. Autorizado 2000, esse é o procedimento, tanto de 192? Autorizado, informe localizador 3192. Fala lá. 4710, solo 34, direito no 219, boa tarde. Boa tarde, direito 219, Pantanal 4710. Solo Salvador, uma excelente tarde, Pantanal 4710. Pantanal 4710, autorizado táxi via da sua Alfa Juliette, pátio 1, portão 04. Alfa Juliette, pátio 1, posição 04, Pantanal 4710. Papa Honda Mike Echo Victor, send to 2000 feet, climb 81012, clear the left final, report established. Okay, send to 2000, cleared for the ILS, report established. Alfa India, adiante seu reboque antes do pátio 3. Is 2, vento 100 graus, 10 nós, livre pouso 10. Livre pouso no 04032. Olhe 119, decimal 35, azul 4065, boa tarde. Espera da 10, tá pronto. Boa tarde, chegou no 649, mantém o ponto de espera. Boa tarde. 60, saída da EL. Espera para nível de voo 360, saída da EL, azul 4065. Ponto ideal, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, desça para nível de voo 040. 040, Tango Tango. Salvador, o gol 396, boa tarde. Gol no 396, sua identificação, desça para nível de voo 050, chegada a Mare. 050 na Mare, acionado. 327, vamos para a confiança. 327, autorizado. Senhora, pronto, copo, 327. 327, autorizado, Ilhéus, nível de voo 240, via Golf 677, pistão no zero, curva à direita, saída da EL, lei depois de lei de Ilhéus, controle 119.35, transpondo 5136. Ok, Ilhéus 240, via Golf 677, decola 10 com curva à direita, da EL, após lei, após Ilhéus DCT, 119.35, controle 5136, transponder, no gate 1, reportarei quando pronto, 6327. O senhor é 6327, correto, reposição para o senhor 8 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Belo Horizonte. O 241, não confirme o seu B. 3, 8. 352, com aquilo no Livre Taxi. Taxi 1, Taxiway, Índia. Quando espera da pista 10, Semi Torre 118, decimal mesmo. De altimetro 10, 12. E a Índia, quando pronto, 18612, 5241. Boa tarde. 032, livrou da sua escuta. Azul 4032, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4032. Solo, muito boa tarde, 35627, sente da Quebec, autorização para a Caju. 35627, aguarde cópia. Aguardando. Por gentileza, senhora, nível 150 para Aracaju, para o trip. Bom, meu mic é com o Victor. Are you started? Right now. 35627, ciência, aguarde cópia. Aguardando, 35627. 10 graus, 12 mais. Bono 649, Alim mantém 10. Alim mantém 10, Bono 649. Mike Alfa Índia, iniciando táxi para o Pat 3. Mike Alfa Índia, iniciando para o Pat 3. Neme 327, confirma posição. Gate 1, senhora. 6327. Vetor established. ILS X-ray runway 10, intention is 3 miles out. Turn left to right base to runway 17. Só 3192, seu solo 40 no 219. Boa tarde. 219. Bono 649, livre decolagem 10, vento no 10 graus, 129. Teve decolagem 10, Bono 649. Alfa Vitor Juliette, decolado 240, controle 11935, bom voo. 4-0-1-9-3-5, Alfa Vitor Juliette. Mike Echo Vitor, could you repeat the last formation, please? Yes, the intention is on the short final, runway 10. Abort the IFR procedure and proceed visual to land runway 17, turning left. Roger, Mike Echo Vito, report 3 miles out of runway 0. Okay, report 3 miles out. Report para da Barra, Alfa Vito Juliette. Reportará para da Barra, Alfa Vito Juliette. Mantém 10. Ali mantém 4-1. Quatro nove, decolado aos quatro um, no controle um, no nove três cinco, bom voo. Zero zero três cinco, contra barra, Gono 649. Posso quatro três dois. Into 110 degrees, 139, Mike Echo Vitor. Decolagem, superando nível 2, 40, saída da El. Nada, El subindo para 240, Gono 649. Juliette para o portão 03. Juliette para o 03, após o reboque dela mesmo. O Yutan 3192. Solo, 3192, próxima Juliette. 392, na sequência, envia-se Juliette, portão 10. Portão 10. 241, decolar 243, controle 1935, bom voo. Checo 241. Salvador, boa, é o San 3155. San 3155, prossiga. Solicitou 340 para Guarulhos, cliente da Quebec, para autorização a Copa. Aguarde Copa, San 3155. Turn to intercept base leg, report it to final run A10. Okay, I'm right now base leg runway 17, the sixth gear, and I will report final approach. Alpha Tango Tango. Alpha Tango Tango, desça para 3.000 pés, QNH 10 no 2. 3.000, 10 no 2. No 92, o senhor vai para posição 11. 11. Senhora, poderia adiantar a saída para o 3155? Aguarde cópia, um minuto, tá? 3155. Triplo 5241, suba nível de voo 200, saída A. Subida A, subindo para o 200. 109. Vehicle land runway 17, tá para o Del Mike, é o Juliette Tango. Juliette Tango está acionado, estamos para o táxi, com intenção agora vai até. Inicia o táxi até sair do ponto 3, reporte. Montará Tango Zulu. Solo Salvador, 6327, pushback, saneamento, gate 1. Funcionário 6327, autorizado, pushback, reporte, montado para o táxi. Contrei para o táxi. Solo Trip 5627, já tens a nossa autorização? 5627, afirmativo, vamos para a Copa. Pronto. 5627, autorizado Aracaju, nível de voo 150 via Golf 677, pistão 10, curva esquerda, saída Pouca, transição Caju, controle 119, decimal 35, transponda 5150. Ciente autorizado 150 para Aracaju via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Pouca, Caju. 11935 controle 5150 transponder trip 5627 reporta por sinalamento. Meia dois sete cotizamento correto, reporta por sinalamento. Reportará aberto. And the Liver Fritz Manual Park. Good day. We are frequency of the fire. Thank you. Salvador, Mike Alfa India, reporta, término do reboque. Boa tarde, grato. De nada, Mike Alfa India. 4065. Chame Recife, 1260, 1288. 260, até 1288, boa. Juliette Tango Zulu, autorizado, esquerda, reporte antes para entrar na Lima. Controle Salvador, 17729, com a Quebec, descendo para o 960. Confirme. 17573, 5729, com a Quebec, descendo para o 960. Ação de identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 2, chegada bom. Chegada bom, descendo para 4.000 pés, 5729. Boa, Uno 649, suba para nível de voo 240, chame Recife, Uno 25, decimal 1, secundária Uno 3325. Chama Recife, Uno 25, Uno Altena, Uno 3335, Uno 649. Alfa Tango Tango, vetoração para sequenciamento, mantenha pro. Mantenha pro, Alfa Tango Tango. Tango Zulu, chame torre 118, decimal 6. Juliette, Tango Zulu, Lima, Mike, Quebec, reporte para o cruzamento no 7. É, para o táxi 81, a bordo, 2 horas de autonomia, alternando Salvador. 632, setorizado, taxi via Índia, ponto de espera, pistão 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste altímetro 0012. 1012, ajuste pela minha direita via Índia, ponto de espera, torre 18,6, grato, até a próxima, bom trabalho. Tão 3155, pode parar a cópia. Prossiga. Tão 3155, autorizado Guarulhos, nível de voo 340 via Alpes Zulu 44, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Eudes, controle 119, decimal 35, transponder 5145. Tango, tango. Alfa Tango Tango, desce para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportarei estabilizado. Estabilizou o gol 1396. Complete aproximação, torre 118, decimal 6. 1886, gente. Puxa, acionamento, pode 3. 35627, confirme posição. Pate 3. 5627, autorizado o acionamento, reposta para o táxi. 5627. Gente, Alfa Vita Juliette, frequência livre, reposta e regresso. Frequência livre, Alfa Vita Juliette, reportará para regresso. Boa tarde, Oxané 6327, ponto espera, dá um no zero, pronto. Boa tarde, Oxané 6327, mantém o ponto de espera. Mantendo o visual, coronel, na final. Torre Salvador, o gol 396 passou externo, baixar de checar. Gol no 396, ciente, tem livre pouso no 0, vento no 1, 0 graus, no 1, nós. Ciente, livre pouso, gol. A ponto 05050. Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, complete aproximação, torre 118, decimal 6. Uma boa tarde, senhora. Controle Salvador, boa tarde, para falar meu Índia Tango Eco, tem informação, Quebec no portal de descida. Índia Tango Eco, essa é a identificação, desça para nível de voo 050, chegada a Man. Abandonando 090 para 050, chegada a Man. Controle Salvador, muito boa tarde, passageiro 2231, passando o Cófilo, cruzo 220 para o Centro. Passaria 2231, na sala de identificação, desça ao nível de voo 050, chegada a mão. Ok. 050, identificou? A senhora autoriza TOC que está presente? Para o táxi, POB 61, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Taxi 5627, autorizado táxi via parte 1, taxi Índia, ponto de espera pista 10, chama torre 118, decimal 6. Paciente via pátio, quando pronto 118.6, muito obrigado, bom trabalho. 219, boa tarde. Direita 219, Gono 396, boa tarde. Solo Salvador, uma boa tarde, Gono 396, liberando a pista. Tango Tango tem livre pouso no 0, vento no 2, 0 graus, 1-2 nós. Tango Tango. Voo 200, chame Recife 1-2-6, decimal 0, secundário 1-2-8-8. 1-2-6-0 e 1-2-8-8. Sané 6327, tá visual com tráfego na final no zero? Afirmo, senhora, visual. Faz a passagem do tráfego na final, ali mantém, o Sané 6327. Ali mantém 327 após o tráfego da final. Aguardando a espera em Amã. E já tá aguardando, senhor. Salvador, Índia Tanguá. Prossiga. É, qual a estimativa do início de aproximação para o Tanguá? Estamos estimando a mão 1900. Parte 1, portão 07. Parte 1, 07. E a Juliette, 1395. A princípio, órbita em Amã, aguardando sequenciamento para pouso. E o sequenciamento pousarem e após só prosseguirá para a placa remetida. Tango Eco. Romeu Alfa, tem identificação, desce para nível de voo 060, chegada bom. Gono 925, reduz a velocidade para 250 nós, Gono 925. Reduzindo, 250. Passeio 2231, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 130. Esquerda, proa 130, passeio 2231, descendo 6.000, 0.000. Webjet 5729, desça para 2.000 pés, farm localizador, ajuste no 0, no 2. 2.000, maior localizador, vai vir. C2231, corrigindo, o senhor descerá para o nível 080 inicialmente. Corrigindo agora para o 080, 2231. Passeio 2231, informa o tráfego posição de 3 horas, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 070 para o nível 050. A NASA provavelmente fará a espera em Amã. Positivo, temos o TICAS. Roger, clear to startup, come red to taxi, Sierra Foxtrot Yankee. We'll call back for taxi, Sierra Foxtrot Yankee. Oceania 6327, livre decolagem 1-0, vento no 2-0 graus, 1-1 nós. Livre decolagem 1-0, 6327. Controle o passagem 2231, aparentemente cruzando esse tráfego pela esquerda. E vai atingir o 80 em 1 segundo.